Jesus, nós por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto, tu dirigirás ao céu. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo nosso amor de Deus, não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa Senhor, que tu mesmo alevas com imenso amor. Deve a noite desce, noite desce.